te pegava com jeitinho, te pegava com carinho, te fazia delirar. Não é mais moça, então para de ser trouxa. Por causa de uma briga já quer se mudar. Eu não dou dois dias pra bater uma saudade. Você fica com vontade de querer ligar. É tudo passageiro, simples de ser resolvido. Então para de intriga, sei que você vai voltar então. Ai, que saudade da danada daquela mina da rua de trás de casa. Que saudade da danada. E todo dia ela salvava na sentada. Ai, que saudade da danada daquela mina da rua de trás de casa. Ai, que saudade da danada. E todo dia ela salvava na sentada. Parou quem é muito grave. Pegava com jeitinho, te pegava com carinho, te fazia delirar. Tu não é mais moça, então para de ser trouxa. Por causa de uma briga já quer se mudar. Eu não dou dois dias pra bater uma saudade. Você fica com vontade de querer ligar. É tudo passageiro, simples de ser resolvido. Então para de intriga, sei que você vai voltar então. Que saudade da danada daquela mina da rua de trás de casa. Ai, que saudade da danada. E todo dia ela salvava na sentada. Ai, que saudade da danada daquela mina da rua de trás de casa. Ai, que saudade da danada.